Chuyazinho das Produções. O DJ das Produções, Marajoara. Me apaixonei, eu sei. E agora não volta atrás. O teu jeito de ser me enlouqueceu de ver. Chuyazinho das Produções. Tem que entender. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. tudo que eu sonhei pra mim, amor. Me diz como vou viver se te deixar. Ela chegou, Banda Sapote. Chuiazinho das Produções, o DJ que detona e arrebenta na Ilha do Marajó. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução, que me convence de que agora estou só. Quando posso.

DJ Chuyazinho das Produções. É sucesso total. Vem, meu menino, vem comigo, vem dançar. Essa dança muito louca, muitos passos vou mostrar. Esse ritmo é quente, é cultura do Pará, faz a galera balançar. E toda a tribo reunida para a festa, com a flecha e o cocá, aguardando o seu líder e a subida do altar, que contagia a maior tribo do estado do Pará. Chuyazinho das Produções. Esse é o som que contagia e faz a galera dançar. Super pop é gás e fogo, arrasta o povo do Pará. DJ Elis e Juninho, os DJs que mandam ver. Sinta o peso desse som e comece a mexer. Ai, ai. E comece a mexer. Ai, ai. E comece a mexer. O voo do águia arrepia, é um show de emocionar. Com suas metralhadoras metralhando sem parar. Sua guitarra Chuyazinho das Produções, lançando só as melhores batidas pra você. Se você quer que eu vá descendo, só de cueca, chupa, chupa, pau, mete pau.